já não conheço mais você e todos os seus planos que um dia me deixaram pra trás. Já não aguento mais olhar pra todos esses anos e desfazer o que a vida faz. Já não importo mais em dividir os nossos sonhos com outra pessoa que não faz questão nenhuma de ver, nenhuma de ser, que não vai fazer o mundo parar por você. Não entendo o que te fez mudar. O tempo não dá mais. Fique em paz, só lamento. Já não conheço mais você e todos os seus planos que um dia me deixaram pra trás. Já não aguento mais olhar pra todos esses anos e desfazer.